La surge bella e serena, acclarando a terra e o mar, a lua majestosa e bela, que os campos vem clareia. Acordar, o universo, vinde com amor contemplar as maravilhas da natureza nesta noite.